segue sua programação normal e já a partir de 15 horas voltaremos a trabalhar desde os salões com vocês nesse reinado de novo de 1984. Obrigado.